um maluco. Ei, só mais um maluco. Só mais um maluco. Só mais um maluco. Direto do hospício, que chama de favela. Aqui mais um maluco que não acredita em novela. Se a vida é bela, na tela tudo bem. Quem é louco como eu, rasga a camisa de força também. Minha loucura é simples de ser compreendida. Me transformar em canibal, preto suicida. Inconformado mensageiro da verdade. Vendo o povo agonizando as margens da sociedade. E que massacra, destrói. Transforma seu filho em ladrão. E prostitui sua filha. Descabeça, te humilha. Te mata. Enquanto o verdadeiro ladrão usa terno e gravata. Não manuseia fuzil nem escopeta. Mata milhões de brasileiros só com uma caneta. Fica impune e não vai preso. Ele não é pobre, não. Não é preso. Se for condenado, fica em cela separada. Com televisão, frigobar e água gelada. É criminoso com nível superior. E financia a guerra, o ódio, o rancor. A burguesia faz questão de não entender. Disco 9-0 e manda os homens me prender. O sociólogo me ouve e fica puto. Diz que esse bagulho de rap é coisa de maluco. Analfabeto, ignorante, sem cultura. Diz que quem é sábio com favelado nunca se mistura. Quem diria que sabedoria estudou em outro país e agora tem pavor da maioria. MV Bill, o maluco que não aceita as covardias então facilmente. Eu tô ligado que a elite me odeia. Me chama de bandido, me diz que o mulher preta é feio. Eu na cadeia sentiria uma pena. Menos um problema, MV está fora de cena. O pesadelo que a elite não quer ter não. Bater de frente com alguém da CBB. Trema na paz enquanto vê o Bill. Chama a polícia quando vê o Bill. Aquele preto com o corpo tatuado denunciando uma pobreza e a miséria do Brasil. Oh, só mais um maluco. Só mais um maluco. Oh, só mais um maluco. A madame se assustou, a favela me deu 10. Quando eu entrei sem camisa de pistola no free jazz. Pra quem duvida ainda tem muito mais. Eu faço apologia, não do crime, sim da paz. Roupa branca sem pensar na maioria. Pedir paz sem justiça é utopia. A guerra me parece inevitável. Pra quem vive na posição desfavorável. E sufocado a mão tomada aqui no morro. Se a população se revoltar não grite por socorro. É o armamento do povo que vai se formar. Veja seu descaso e arrogância no que vai. Vai te esnobar, quem vive de baixa renda. Quando o sangue bater em sua porta espero que você entenda. E descubra que ser preto e pobre é foda. Sociedade hipócrita só lembra de ser brasileiro na Copa. Fora da moda em cima do toque africano. Que só beijinha te troca o peito enquanto eu tô falando. Militando, declamando, rimando, pensando, brigando. Gritando, morrendo e ao mesmo tempo matando. Meu país, cadê sua raiz? Aqui o povo que não luta é chamado de infeliz. E segue a risca os padrões da burguesia. A mesma que assimila a dança com pornografia. Influencia minha sobrinha. Na frente do espelho me imitar. Incentivando uma brutal. Eu creio em Deus Pai todo poderoso, o único que me guia. Se for pra ser feliz assim, serei maluco até o fim. E se uma guerra amanhã estourar, qual lado eu vou estar? É muito confuso, é muito sinistro. Quem causa miséria aqui jura ter amor a Cristo. E com seu vaso perigo não ter respeito pelo pelo preto. Trema na base quando vê o Pio. Chama a mamãezinha quando vê o Pio. Aquele preto com o corpo tatuado denunciando uma pobreza e a miséria do Brasil. Oh, só mais um maluco. Ei, só mais um maluco. Só mais um maluco. Só mais um maluco.